graus, 129. 7, repouso. Controle Rodial, China 6310, transfere desce para 150 na proa de Duna. O China 63 Duno 0, aciona a identificação, desce para 2000 pés, ajustando 0 no 3, reto Duna. 2000, ajustado no 0, 1 no 3, para o China 6310. Yankee Tango, desce para 2000 pés. 2000 pés, Yankee no 284, no solo 39, em livre à direita, solo 21, décima 1. passando à direita, Solo 1211. Afirmo, Solo 1211. Obrigado. Boa noite, Gol 776, qual é a informação Tango? Bruno 776, aciona a identificação, desce para 3 mil pés, Senegal 10 no 3, direto ETAP. 3013, ETAP, Gol 776, obrigado. Tango propõe modificação das regras de voo. Afirma modificação, intenção. Whisky Tango, modificado 241, desce para 1.500 pés e chama a torre 1186. 1.500 pés, 1186, torre Salvador, capitão Whisky Tango. Whisky Tango, cheque trem, autorizado pouso na 17, vento 1, correção, vento 08, 0 graus, 109. 1, 17, vai ficar bastante travado o Tango. Tango de base para sinal de passado e travada. Está autorizado pouso na 17, vento 08, 0 graus, 089. Autorizado pouso, Tango. Boa noite, está na identificação. Desce para 4 mil pés, quem negar 10 no 3, direto e passa. Quatro mil pés, Oceania 6310, autorizado em ANS, reporte estabilizado. Portaria estabilizado, 6310. Fisken Tango no solo 45, golfo empate. Fisken Tango, está autorizado o backtrack. Na minha escuta até o corte dos motores. Whisky é um tango, frequência livre. Frequência livre, boa. Gol no 776. Gol 1776. 76 na escuta. 2000 reautorizado, direto Duna, reposta estabilizada. 2000 Duna, informada estável, gol 776. Oceania 310, controle para 2000 na Pro de Duna. Tem condições de voar sim para efetuar a aproximação visual para a final de LS. Permanecer, apareceu a possibilidade de alguém. 310, obrigado. É possível sim, foi só uma tentativa de encurtar, mas Duna está livre. Sente grato pela colaboração, a gente está fazendo check. Obrigado. Dispõe. 3858, autorizado 3000 pés. Girando 3000 pés, 3858, cancelado as versões em Tapim. Direto para Duna. Ok, direto Duna 3858, 3000 pés em 3. No 776 também, direto Duna. Já tá voando Duna, voa 776. Se autorizar, também voa ao externo. E tá autorizado. Voar direto externo, reduzindo para 220 nós. Sim, externo reduzindo, voa 776. Controle Salvador, agora 398. Não, 398, controle. Identificação décima tem 4000, direto Duna, altimetro 013. 4000 Duna, hora 3190. Aqui é o Oceania 310, completa a aproximação LS, torre 118, decimal 612, boa noite. 118,6, muito obrigado. Salvador, azul 40, espera para o 170, está com 250 nós. Boa noite, azul 4070, aciona a identificação, desce e mantém 5.003 direto do Duna. Já presente direto Duna, 5.000 pés. Meia redução 170 nós a 5 milhas para passagem do externo e a porta é estabilizada. Sérgio, reduziram ao 776. Zona Elétrica para vista, com 776. Ok, completa final, 1862 a Torre, bom pouso. 1862 é grato, com 776. 3858, reautorizado 2013, da Livre Elétrica. 2010, da 3858, autorizado IELE. Boa no 398. Desce e mantém 2000 com 1903. 2003, no 398. 76, final da 10, baixar de checada. Boa no 776, continua a aproximação, o ajuste está livre. Guardando 776. Plano 776, autorizado pouso 1-0, vento 080 graus, 129. Livre pouso na 10, gol 776. 3-2-4-0-7-0. Bom 2, 3662, transfere. Passando 180 até 150 com a Tango. Tanto 3662, ação de identificação, desce para 4 mil pés, altímetro 1013, voa direto Duna. Voando Duna, 4 mil, tá? 3662. Oito, redução 1809. Nós. Redução. Tempo segue tráfego, posição 12 horas, 8 milhas, 0230. 2398. Uno 776, no solo 56. Livre direito, solo 121, no sinal 1. Direito 121, gol 776. Santa 3858, completa a aproximação LS, torre 118.612. 118.612, de boa. Torre Salvador, boa noite, está 3858, passou externo, baixou e travou. Então, 3858, continua aproximação, autorizado pouso 1-0, vento 080 graus, 1-0 nosso. Autorizado pouso 1-0, está 3858. No 398, passou Duna, completa redução para aproximação, traço para frente 5 milhas. Chame torre 118.612. 18.6, no 398. Azul 4070, desça para 2000, está livre LS, chama estabilizado. 2000, livre LS, reposta estabilizada, Azul 4070. E se tiver condições, pode também voar o externo. É, tem condições? Afirmativo. Ok, está livre para aproximação visual LS, chama estabilizado. Ok, autorizado rumo do ILS, reportar estabilizado. Guarda, treina, viu? Uno 398, autorizado pouso 90, vento 080 graus, 119. E pouso 90, treina na vez. Azul 4070, redução para velocidade de aproximação. Está reduzindo a velocidade de aproximação 4070, está uma milha e meia do externo, está visual com campo e visual com tráfego à frente. Firmo, completa aproximação visual para o ILS, Torres 118.62. Completa com a Torres 118.6. Tá, 3662, pode ser para 2000? Desce para 2000, tanto 3662. 2000, 3662. O 32, muito boa noite, acena identificação. Vou na proa de mar e reporta no ideal de destino. 4 milhas. Na final, visual baixo e travou. Azul 4070, prossiga aproximação.